Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindo a esta série de Cá se fazem, cá se tocam especiais. E digo especiais porque ao longo desta semana temos um destaque por dia. Portanto, hoje, 27 de Abril, temos mais uma banda. Ontem iniciámos esse início de destaque semanal diferente porque estamos a comemorar 10 anos de emissões e entrevistas ininterruptas de Cá se fazem, cá se tocam. Portanto, ontem Peção Flor, hoje Udless e amanhã Gil do Carmo. E depois o resto vamos contando à medida. Tentámos que nesta semana fôssemos o mais abrangentes possíveis em termos de géneros musicais. E também aqui uma vez mais uma estreia. Ontem Peção Flor e hoje Udless. É a primeira vez que estamos a falar. E sendo que este, na prática, embora seja o primeiro álbum, há, enfim, alguns esboços que são anteriores, de EPs, que permitem perceber que Udless já anda há algum tempo na música. Mas, como nos habituámos sempre, aqui no Cá se fazem, cá se tocam, temos sempre alguém para falar na primeira pessoa. E é um dos membros, no caso, vocalista e baterista, o Alex, que está connosco para falar precisamente não só deste Disglorious No Age, portanto, este primeiro álbum, mas também de tudo aquilo que tem sido e o que vai ser Udless. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, olá. Um prazer recebê-lo cá, efetivamente. Já andávamos atentos àquilo que o Udless ia fazendo, até porque, enfim, vem ingressar também aqui a plataforma hoje Nós Discos, já foi Ótimos Discos, e é por aqui que começamos. Esta plataforma, enquanto distribuição gratuita em termos de internet, da música, é uma maneira simpática e até assertiva de lançar um álbum? Ah, sim, sim, nós gostamos muito, nós adoramos o Henrique Amar e confiamos muito nele. Então, sempre que ele nos convida a fazer algo, dizemos que sim. We'll be right back. aos primeiros audição da sua voz, já se percebe que nós estamos a falar com um nativo português. Sim. E, portanto, e isso também é uma novidade aqui no Caso Fazem, Caso Tocam. Não obstante, temos tido, aliás, há pouco tempo tivemos uma fadista, é a Natália Pires, que curiosamente nasceu e viveu nos Estados Unidos, mas quando ela dizia, sentia portuguesa de coração. Pois é, é essa circunstância que temos que começar aqui a falar em termos de Odeless. Como é a origem da banda e de onde vêm as pessoas e que, enfim, conjugação astral permitiu que se encontrassem aqui no nosso país para criar esta banda? A nossa mitologia de banda, por acaso, é um pouco complexa, mas basicamente o Sebastiano, meu companheiro, ele é inglês, a família dele é inglesa, italiana e espanhola. E ele nasceu cá, em Portugal, mas também cresceu em alguma parte em Inglaterra. Então ele fala melhor português do que eu, mas também fala com sotaque. Eu sou nómada e, como se diz, cãe-rafeiro, é assim que se diz. Minha mãe é russa, meu pai é americano, eu tive um padrasto português. Cresci em Nova Iorque, mas depois vivi em Espanha, vivi aqui em Portugal. Então eu tenho raízes muito fortes em Portugal. Eu e Sebastiano nos conhecemos cá e formamos a banda cá e sempre compomos e gravamos cá. Bom, já gravamos algumas coisas em Inglaterra e Estados Unidos, mas somos de cá, somos uma banda portuguesa, mas nós não somos portugueses. E eu até passo, às vezes, meio ano ou mais lá fora, em Nova Iorque ou outros países, porque estou a trabalhar em vários sítios. Once and now out of date, I walk to the store cause I know it's still there. But I pick my ingredients straight out of thin air, and I hope in my heart and I wish in my brain. I talk with my mouth and I type with my hands. I wake up my body to meet each new day. I sit to sleep wondering what comes next. But I know what you think cause I feel how you do. And I feel cause I'm paralyzed too. While some learn to rob, others learn to steal. But their parents were many and their children are few now. I feel endless emotions that spin through my cup while my body still waits for my soul to catch up. And as all of my fingers extend into space, I sit back into the night in my head as we race. And the bone keeps growing too soon, it will burst and implode into millions of biblical births. As the cord in my belly gets tucked till it hurts, but billions of others are sharing it, of course. He screams the time of the grandfather clock long gone as he throws a small voice from New York to Hong Kong. The soup that we swim in lays flat in the bowl, but the table is round and the kitchen's a hall. And thousands of miles from my head to my feet, I see clergymen weeping and businessmen preaching. Those who can't swim can still shuffle their feet, cause we all wanna dance the intangible beats of the Oh. E é preciso dizer, antes de mais, para a criação deste Disglorious No Age convergiram várias questões, que aliás, todas aquelas que já falou, mas também uma questão de saúde, ou que eu julgo saber, uma lesão muscular. Assim, até que ponto, de facto, a criação de um disco deriva de uma lesão muscular? Explique-nos também essa circunstância. Foi muito forte, porque aconteceu numa altura em que estava a acontecer muita coisa muito boa para nós. Não é desde o princípio da banda que começamos a tocar tanto na Inglaterra, ou às vezes mais no Reino Unido do que cá. E nessa altura, por sorte, alcançamos a média estava a gostar muito de nós e estávamos a ser convidados para muitos festivais e até fomos escolhidos por vários blogs. Um blog escolheu-nos como melhor banda nova do Reino Unido, como o melhor novo talento do ano e muita coisa. Então estava a acontecer muita coisa e mesmo nessa altura, quando íamos começar a gravar o disco e depois andar em turnê por Europa, ali é que eu tive meu acidente e tive que parar durante vários anos. Então foi quase uma morte súbita e ali a matéria do disco, que já tínhamos algo preparado, mudou muito, porque comecei a escrever sobre isso, sobre esta partida, não é, de um mundo. Sempre eu tinha tocado em bandas de rock com Sebastiano desde os 15 anos, então parecia o final de um mundo e começo de uma vida nova. Mas eu fui recuperando e fomos gravando e trabalhando no disco aos poucos, sempre que eu vinha a Portugal. E então surgiu esta matéria nova que falava muito disso, que falava muito dos medos e das esperanças do futuro. Durante algum tempo pensou que, de facto, a questão de voltar a tocar bateria, porque, enfim, aí não é só cantar, portanto, há um esforço físico, seria algo que teria que abandonar? Sim, ao princípio os médicos, da maneira como falavam, parecia ser uma coisa que não ia poder fazer. Então sim, por isso é que o disco, por isso é que foi tão duro, não é? Porque não era, ok, agora tenho que parar 6 meses ou algo, mas foi sempre um incógnito. Será que eu consigo fazer isto outra vez? Será que é bom para mim fazer isto outra vez? Porque sim, a banda é muito atlética, não é? Como se fôssemos duas pessoas. Uhum. Cada um está a fazer muita coisa mesmo. O segundo single, e podemos falar aqui já do Attention, portanto, é um tema que de algum modo teve no Reino Unido, onde até na altura estrearam, uma visibilidade muito grande. Já há pouco referiu também dos blogs que tomaram atenção, mas, e elogios teve no Line of Best Fit, Clash Magazine, por aí diante. A partir do momento que alguém que está a colocar algum selo de qualidade e que as pessoas devem estar atentas, isso facilita o trabalho de divulgação do trabalho do Dudeless? Claro que toda atenção de média ajuda muito e sempre sente bem saber que as pessoas, os críticos, as pessoas que estão mesmo a ouvir, a escutar com atenção, estão a gostar. Mas no fundo é o público, não é? Se as pessoas veem, como não se ganha dinheiro dos discos, tudo tem a ver com quanta gente vem aos concertos e adiram ao projeto. No passado temos tido bastante sorte com isso. Eu fui buscar este tema em particular por gostar muito também do vídeo. Ah, o vídeo que é um trabalho do Marco Espírito Santo e que eu julgo ser bem filmado aqui em Portugal, um pouco por todo o país. E isso demonstra de facto que os Idlas estão atentos àquilo que é a necessidade de chegar às pessoas por diversas plataformas. Hoje o espaço em música na TV é muito curto, o que faz com que, na prática, é no YouTube que se divulga esse trabalho. Os Idlas estão atentos, eu pergunto-me, é de algum modo uma estratégia também de conseguir agregar públicos ou conseguir misturar-lhe imagem ao vosso som? Nós tentamos afastar-nos das estratégias e também afastar-nos da obsessão com a mídia social e essas coisas. Eu acho que pode ser pejorativo para a arte. No fundo, parte do problema de estar numa banda é que, de certa forma, também é tipo uma campanha política, não é? Tipo, vais viajando e tentando convencer as pessoas a aderir à tua campanha. E então, de certa forma, isso cria um impulso capitalista dentro da coisa. As bandas sempre começam por amor à música e ao convívio uns com os outros, mas depois há esta coisa de crescer e de certa forma é preciso, porque não se pode ganhar a vida sem poder fazer isso, e depois para dedicar mesmo tempo para fazer a música, para fazer a arte, é preciso poder ganhar a vida como isso, porque se estás a fazer outro trabalho não tens tempo para fazer música. Mas por outro lado, eu vejo que esse impulso pode se tornar mais grande e mais poderoso do que o impulso de respeitar a música e o que estás a fazer. Então tentamos não pensar demasiado nisso, mas com o vídeo da Attention queríamos mesmo viajar pelo país e falar com pessoas verdadeiras, porque a música fala de conceitos sobre isso, dos medos das pessoas, da ansiedade sobre o futuro. Então tínhamos interesse mesmo em saber quais é que eram as ansiedades reais das pessoas. Para a criação do disco, e temos que lembrar que o vosso EP já tem, vai fazer 7 anos, o Telemec, portanto, e há aqui um hiato muito grande, que já explicou também por via da questão de saúde, que lhe faltou na prática. Com o EP Telemac, de algum modo, embora tenha sido já tanto tempo, vocês estavam a prever aquele que iria ser o caminho da banda Yodeless e que chegaria aqui, neste momento, para já, a este This Glorious No Age? Sim, com o Telemac, como também foi um trabalho conceptual, foi uma história pessoal sobre eu em busca do meu pai, mas contada através dos primeiros 4 poemas do Odisseia, que falam do filho do Odysseus à procura dele através do Império Grego. E não pensamos tanto na altura sobre isso, foi só uma coisa que sugeriu. Mas depois, agora vejo que sim, se vai tornando mais e mais nosso caminho é fazer estes tipos de trabalho conceptuais, como se fossem pequenos filmes quase. Que é engraçado porque a música em si é o contrário, é muito visceral, muito punk, muito garage e barulho. Mas eu acho que este casamento é interessante, né? Entre o lado mais intelectual e conceptual e depois misturado com este lado super, super espontâneo, visceral. trail on your tortured structures, trail on your wooden. Processo de gravação, ou que vamos saber também, de algum modo, para além de ser prolongado no tempo, vem usar enfim, vários sítios, entre aspas, caseiros, né, e várias caves para irem registando. Quem é que tem a sensibilidade para perceber quando um tema está completo? Quando entendem que não é preciso acrescentar nada mais e que aquilo é a versão do que vocês querem, de facto, pôr cá fora? Isso muitos músicos diriam que é a parte mais difícil, e se nós pudéssemos ainda trabalharmos mais no disco, há ainda muita coisa que gostaríamos de mudar ou acrescentar, mas tens que encontrar o equilíbrio, né? Tipo, tens que, muitas bandas o fazem com horários, dizem ok, temos que acabar até esta data, ou com dinheiro, olhas, por dinheiro não podemos gravar mais. Às vezes é preciso impor um limite externo, porque senão o processo criativo nunca para, não é? E sempre dá para melhorar as coisas. Isso também é bom que se registre num disco, porque depois, de facto, podemos datar, podemos daqui a uns anos dizer que isto somos nós em 2016 ou 2015, não é? Exato. Portanto, tem essa vantagem. Oh, para dizer que estes são Illless, né? Neste período é preciso que vocês vêm aqui, embora sejam um duo, vêm aqui incorporar, enfim, os colegas, presumo que amigos, né, para a gravação. E podemos falar aqui do Francisco Ferreira, mais conhecido dos Capitão Fausto, né, o João Pereira dos Riding Pânico, a própria Francisco Cortesão de Meet and the Brook Trout, Duarte Ornelas, Chris Common, pronto, que esse sim, de Disarmed Are Snakes. Enfim, como é que no momento da criação o Alex pensa, bem, eu para aqui quero chamar este, chamar aquele, e depois nesse momento é fácil chegar às pessoas, dizer, venham aqui e dar-nos uma ajuda no nosso This Glorious No Age? Sim, estes eram todos pessoas que já conhecíamos através da música ou através dos amigos. E o que fazíamos era, íamos compondo, somos eu e o Sab, compomos e gravamos tudo, e depois vamos ouvindo as coisas e dizemos, olha, sabes, eu adorava ter uma voz feminina aqui, nós pensámos, ok, nós gostamos muito da Francisca, porque é que não falamos com ela, ou, olha, um teclado estilo isto seria fantástico, e como Duarte, o João, o Shella e o Francisco são os nossos músicos preferidos do país, pensámos falar com eles, mas já os conhecemos, não foi questão de escrever por Facebook, dizer, olha, tenho este projeto. E pergunto-me, levar para os palcos, como aliás tem acontecido, há bem poucos dias estiveram no Salão Brasil, aqui bem perto de nós, em Coimbra, levar para os palcos destes músicos que aqui vieram, enfim, a verter a colaboração no disco, que músicos é que poderão eventualmente encontrar em termos de estrada? Por agora estamos sempre a viajar com Francisco Ferreira e João Pereira. Já tocámos um concerto com os dois, que foi muito giro, e também tivemos um baterista numa música convidado, que era da nossa banda antiga. Nós antes tocávamos numa banda chamada Three and a Quarter. E então convidamos o baterista dessa banda, o Guilherme Landim, para tocar. Às vezes temos músicos convidados, também o BB dos Keep Razor Sharps tocou connosco, mas de costume agora é o Francisco Ferreira, realmente, e também o João Pereira. vem uma banda da cena internacional e que vem tocar a Portugal e que, chegando cá a Portugal, dizem que querem tocar com os Yodeless. Pois bem, qual era a banda que vocês gostariam que vos convidassem? Há tanta banda fixe. Se calhar os Dirty Projectors. Agora, o terceiro desafio é que poderá ser um bocadinho mais difícil. Vai haver um disco de tributo a uma banda nacional, uma banda, um autor nacional, e que pedem aos Yodeless que façam uma versão, uma cover de um tema dessa tal banda, para banda ou autor, para homenagear. Pois bem, quem é que vocês escolheriam e que tema é que escolheriam? Eu gostaria de fazer dos Dead Combo. Ah, muito bem, Dead Combo. E já agora que tema? Não me lembro do nome. Acho que é... tem o nome de uma comida africana e já não me lembro exatamente. Thank you. vamos aqui avançados na nossa conversa com o Alex dos Yodeless, e já falámos aqui de vários aspectos, e há aqui um outro que não queremos deixar de tocar. Na sua opinião, quem vai ser o consumidor deste disco? Quem é que irá à procura do This Glorious No Age? Há pessoas com muito bom gosto, inteligentes, mas divertidos, não são assim... são pessoas que saem à noite e gostam dos concertos, mas também gostam de falar de coisas... de literatura ou coisas abstratas, não sei, sabes aquele... Acho que há mais e mais disso. A geração antes era mais tipo, havia os roqueiros e depois havia os intelectuais. Agora há mais e mais esse pessoal que vê o que tem um pé em cada mundo, uhum, e vê o equilíbrio. Portanto, escolhe várias escalas de cinzento. Deixamos ter o preto e o branco, não é? Exatamente. Love. Tendo em conta que este disco é disponibilizado gratuitamente através da plataforma Nós Discos, quem vai à procura do disco em termos físicos é de facto a pessoa que quer ter um objeto de arte, porque o é, não é? Sim. E vocês teveram cuidado então de ter aqui também um interessante trabalho em termos de design. Sim. A quem se deve este trabalho e naturalmente estão satisfeitos com ele? Nós encontramos, também é uma amiga nossa. Mas por acaso encontramos através do João Pereira uma artista fantástica chamada Mariana Dias de Cunha, e ela faz muitos tipos de trabalhos plásticos, mas este em específico era tipo um mandala muito grande, era uma roda de madeira onde ela cortou imensas imagens religiosas e misturou com pedaços de pinturas que ela tinha feito desde os 5 anos até agora. Então era como quase uma historial dela, com imagens religiosas que lhe queriam dizer muito, e fez este... é um padrão, acho que se diz assim em português, não é? Exato. Um padrão que parece quase uma mandala do Oeste. E para nós era a representação perfeita daquilo que queríamos falar no disco, desta coisa que se transporta de um mundo para o outro e que se mantém vivo, seja quais forem as condições. E agora a pergunta que se impõe: temos aqui um novo disco, que é sempre algo que devemos celebrar, não é? E daqui para a frente, o que serão os Yodeless? Uf, nunca se sabe. Tentamos não pensar muito nisso, tentamos pensar no momento. Temos muita música nova, já alguma gravada, temos muitos projetos de lado, fazemos música, outra música juntos, fazemos outra música com outras pessoas, então vamos deixar as coisas correr seu tempo e ver o que acontece. Ora bem, agradecer a disponibilidade do Alex aqui para a Rádio Boa Nova, estar connosco nesta comemoração também de 10 anos do Caso Fazem, Caso Toca, e claro, desejar a melhor sorte para a divulgação do seu trabalho deste Disney Glorious No Age. Muito obrigado, foi um prazer.